É a nossa oração, no nome santo, precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O tema da nossa mensagem nessa noite, meus irmãos, é a graça que procura o perdido. A graça que procura o perdido. Não faz tanto tempo, e o reverendo Hernandes, pastor, a quem nós temos profunda estima, que me discipulou e que me deu o privilégio de pastorear por 10 anos com ele, me ligou pedindo para que eu escrevesse o Cada Dia. É uma literatura que é produzida pela LPC e que é distribuída em o nosso país para pessoas que têm assinaturas, e algumas literaturas são adquiridas por algumas igrejas, dentre elas a nossa igreja faz mensalmente a aquisição dessa literatura. E quando ele me ligou, enquanto nós nos falávamos sobre esta proposta e esta oportunidade que ele estava me dando para escrever, eu não tive dúvida de que eu deveria escrever sobre a graça. Escrevi um Cada Dia, que ficou intitulado A Manifestação da Graça de Deus. Achei oportuno e meu coração ficou aquecido para partilhar essa verdade, não por conta do conceito, mas por conta daquilo que Deus estava me dando a oportunidade de experimentar a graça. A graça que traz refrigério, a graça que me alcançou onde eu estava, com os meus traumas, com os meus medos, com as minhas culpas, a graça que me atraiu e me trouxe até o Senhor Jesus Cristo, Ele que é a encarnação da graça de Deus na história. E nessa noite, eu lhe pergunto, você conhece a graça? Não a graça que está do teu lado, que você terá a oportunidade de conhecer também. Você já experimentou a graça de Deus? Eu não estou lhe perguntando nessa noite se você conhece a graça do ponto de vista conceitual ou enquanto uma definição. Eu quero saber se a graça de Deus já alcançou o teu coração, já mudou a sua sorte, já trouxe deleite para a sua alma, coisa que no outro tempo e fora de Deus não é possível experimentar. E dos muitos textos, meus irmãos, cerca de 31 textos da porção da Sagrada Escritura, ou porções da Sagrada Escritura, que eu abordei para escrever aquele Cada Dia, esta passagem foi uma das passagens que eu pude ler, refletir, meditar e ser alimentado por esta porção. É muito comum nós olharmos para a graça de Deus no Novo Testamento e nós vemos os registros do Novo Testamento de modo abundante, sempre relacionada à pessoa do Senhor Jesus. Mas os cristãos, me parecem, que são privados desta verdade contida, tanto quanto no Novo Testamento, também no Antigo Testamento. E esta passagem, a meu ver, ela vem com essa tônica, ela vem com essa voz pujante, gostosa, vigorosa, para mostrar que Deus está interessado no perdido. Que Deus está à procura daqueles que vivem no anonimato, escondidos, nas sombras, na escuridão. E é dentro desse contexto, portanto, que ecoa a voz do salmista Davi, do rei Davi: existe ainda, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade para com ele, por amor de Jônatas. Meus irmãos, o que nós percebemos aqui, nesse contexto, e você precisa entender, que o rei Davi, a essa altura, era um homem próspero, era um homem bem-sucedido, vitorioso, que tinha saído para os campos de batalha muitas vezes, e ele que fora ungido por Deus, agora torna o seu reinado conhecido de toda a terra. Todas as pessoas, todos os reinos, respeitam Israel e reconhecem a pujança do governo do rei Davi, do rei Davi. Passaram-se muitos anos. Davi era amicíssimo de Jônatas, do pai de Mefibosete, que o texto narra. E Jônatas, juntamente com seu pai e outros irmãos e com o exército de Israel, tombou no campo de batalha. E cerca de aproximadamente de 15 a 20 anos, agora Davi para, depois de um tempo, tendo a sua casa confortável, sendo bem-sucedido, sendo um homem rico, ele para, porque ele reconhece, meus irmãos, que durante aqueles muitos anos, ele tem sido contemplado com a graça de Deus. Tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, é fruto da graça de Deus. E agora ele quer repartir também com outras pessoas aquilo que ele recebeu de Deus. Nós precisamos entender, você precisa entender nessa noite, que aqui o que Davi faz e o que Davi se propõe não tem a ver com as virtudes de Davi, não. Como se Davi fosse um homem bonzinho. Nós precisamos olhar para esse texto entendendo que Davi é um agente messiânico. Ele é um instrumento na história da redenção. E, portanto, ele está no exercício do seu ofício de rei. Eu explico para você o que estou querendo dizer com isso, para você entender que o que está acontecendo aqui não é uma virtude de Davi. Até porque o que ele está oferecendo não é dele. É de Deus. Ele diz isso no texto. Você deve se lembrar que no Antigo Testamento existiam três ofícios: o ofício de sacerdote, o ofício de profeta e o ofício de rei. Esses três ofícios eram percebidos na vida daqueles homens que eram agentes na história da redenção, que de alguma forma representava o Senhor Jesus na esfera da antiga dispensação. Os três ofícios são manifestos de modo permanente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é rei, o rei dos reis. Davi, entretanto, ele faz o exercício, ele tem o exercício de dois desses ofícios, desses três ofícios. Davi é profeta e Davi é rei. E o que Davi está fazendo aqui, portanto, e o que ele se propõe, ele o faz a partir do seu ofício de rei, da autoridade que ele tem, da representação que está sobre os seus ombros. É por isso que ele começa o texto dizendo: resta porventura ainda alguém da casa de Saul? E no versículo 3 ele fala assim: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de quem? Da bondade de Deus. O que ele tem para oferecer não é dele. Ele não é detentor da bondade. A bondade não é algo que nasceu no coração de Davi. A bondade que ele quer oferecer, ele o faz a partir do seu ofício de rei. Ele é o pai, Davi é o pai daquele que haveria de nascer na plenitude dos tempos, que haveria de nascer de mulher sob a lei, para revelar a graça aos perdidos. Mas aqui, nesse dado momento, nesse momento especial, Davi está no exercício do seu ofício de rei, procurando alguém para mostrar e conceder bondade. Bendito seja Deus. E nessa noite eu quero partilhar com vocês, repartir com vocês um pouco daquilo que nós compreendemos como graça de Deus nessa nossa caminhada. Eu quero destacar três características da graça que procura o perdido. A primeira característica é que ela é incondicional. A segunda característica, ela triunfa sobre as desgraças, ou a tragédia, melhor dizendo. E a terceira é que ela confere ou concede privilégios. Privilégios. Eu chamo a sua atenção, então, para nós trabalharmos a primeira característica da graça que procura o perdido. Ela é incondicional. Mas para nós entendermos esse texto, você precisa voltar no capítulo 4, no versículo de número 4, porque há um registro aqui que é preciosíssimo. Veja o registro de modo sucinto, mas preciso. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, o menino aleijado dos pés era da idade de 5 anos, quando de Jezireel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então, a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, Ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, quando Davi dá aquele grito fazendo a pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor a Jônatas? Nós precisamos entender que aqui nós temos a diligência da graça que procura alguém que não tem nenhum merecimento. Alguém que não tem nenhuma virtude que pudesse atrair a bondade de Deus. Pelo contrário, se nós olharmos para esse aspecto da história, Mefibosete era neto de Saul, um homem que foi o verdugo da alma de Davi, que o perseguiu diversas vezes, que tentou contra a sua vida, muitas vezes só não o matou, porque Deus o poupou, porque Deus era o alto refúgio e a segurança de Davi, e todas as vezes que Saul empreendia contra Davi, Deus dava para ele o escape e o livramento. E agora o texto vem para fazer a menção de que o neto de Saul, por ocasião em que Saul foi morto na batalha, juntamente com Jônatas e outros príncipes, assim como muitos soldados de Israel, essa notícia chegou na casa de Saul, ou na casa onde trabalhava a ama, a babá de Mefibosete. E o que espaira sobre o coração dessa mulher, meus irmãos, tem a ver com o conhecimento que ela tem do contexto histórico, das nações vizinhas, do contexto do Oriente. E o que que acontecia? Quando alguém que governava morria, uma possível família dentro do contexto histórico do Oriente, uma possível família que tinha a possibilidade de ascender ao trono, tomava de modo diligente a iniciativa para eliminar toda e qualquer possibilidade de que um herdeiro pudesse assentar-se no trono. Então veja só, a história é essa. De repente alguém chega na casa de Mefibosete, a sua ama está ali cuidando dele, lidando com os afazeres da casa, e alguém chega e diz: olha, Saul morreu, Jônatas também. Aquela mulher, quando escuta aquilo, o pavor cai sobre ela, o medo invade a alma dela. Ela olha para aquele menino que provavelmente ela cuidou desde o seu nascimento, aquele menino que começou engatinhando, que deu os primeiros passinhos, que começou a balbuciar as primeiras palavras, e ela pensa o quê? Pronto, eles vão empreender e vão matar esse menino que eu estou criando como se fosse o meu próprio filho. Como poupar o menino? Ela agarra o menino, e às pressas, sem aprontar as malas, sai numa correria. E então esse menino que tinha 5 anos escapole dos braços dela e cai. E ao cair, uma tragédia acontece na vida de Mefibosete. Ele tem 5 anos de idade. Não tinha recursos, não tinha um médico para corrigir as fraturas. E ele, portanto, cresce com os seus pés tortos, com as suas pernas tortas, por conta da fratura, e se torna um homem aleijado de ambos os pés. Mas muitos anos depois, Davi, ecoa a voz da graça de Deus: resta ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Alguém que não tem merecimento nenhum, alguém que tem defeitos, alguém que tem vergonha de si mesmo, alguém que vive escondido, alguém que está no anonimato por cerca de 20 anos. Mas são pessoas que não merecem mesmo que Deus está disposto a conceder a sua graça. São pessoas que por muitos anos viveram à margem, viveram segregadas, não foram notadas, não foram percebidas, que num determinado momento a voz da graça de Deus ecoa com força, dizendo: resta alguém, existe alguém que carece, existe alguém que precisa. E então, meus irmãos, a graça está à procura de um neto de Saul, para alcançá-lo, para beneficiá-lo, para mudar a sua sorte. A graça à procura de alguém que fugiu e passou a viver escondido com medo da morte, com medo da espada do rei, com medo de que a justiça pudesse alcançá-lo. E sabe o que isso nos faz lembrar? Que Mefibosete não é o primeiro homem a viver escondido com medo, não. Lá no início da narrativa do texto bíblico do livro do Gênesis, o texto vai dar conta que os nossos primeiros pais também, por conta da tragédia da entrada do pecado no mundo, certa feita se esconderam também, certa feita tiveram medo também, certa feita viram o peso da culpa sobre os ombros deles também, e tinham medo de deparar-se com o rei. Mas lá no jardim também, quando eles estão às escondidas, quando eles tinham providenciado vestes que não puderam cobrir as suas vergonhas e a sua tragédia, a sua humilhação, a voz lá no jardim ecoou: onde está você? Onde está você? Adão diz: porque ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi. E a voz de Deus então chama, dando-lhe a oportunidade para sair do esconderijo, para que o medo pudesse dar lugar à segurança, para que o desespero pudesse dar lugar à paz, porque só a graça pode aquietar um coração desassossegado, só a graça pode apaziguar os conflitos da nossa alma, só a graça pode nos reconciliar com Deus. A graça procura pessoas que são desprezadas, meus irmãos. Aquelas que ninguém dão nada por elas, de repente a graça de Deus mostra a verdadeira dignidade que é reconstruída e que é descoberta em Cristo. Porque diz o texto aí, se você notar, no versículo de número 3, que diante da pergunta que Davi ratifica novamente, agora trazendo o conceito, mostrando que a graça que ele tem para oferecer é graça de Deus, então aparece aqui um moço que trabalhava para Saul, cujo nome é Ziba. Ziba respondeu ao rei, e preste atenção o que está por detrás das palavras de Ziba: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Você percebe o desprezo, o descaso nas palavras de Ziba? Porque quem está chamando, quem está perguntando se existe alguém da casa de Saul é o rei, gente. É a pessoa mais importante de Israel. O que Ziba avalia, portanto, é o seguinte: este homem não está à altura do rei. Diante da condição que ele está, aleijado, defeituoso como ele é, como ele vai comparecer diante do rei para receber do rei uma benevolência desse tamanho, dessa monta? Porque é assim, irmãos, que às vezes nós olhamos para as pessoas, por conta da vida que elas levam, a gente passa a olhar com desprezo, não tem jeito não, mas ele, logo ele. Nós nos esquecemos que o pai de Davi também manifesta na pessoa, a graça manifesta no filho de Davi depois lá na cruz, é a mesma graça que atrai o ladrão que está na cruz, que num determinado momento para e fala: nós estamos aqui porque merecemos, a justiça está sendo feita e nós fizemos por merecer. E ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a voz do filho de Davi é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós olhamos para as pessoas nos nossos dias e tratamos com descaso. Não tem jeito para ele não, mas logo ele, logo ela, depois de fazer tudo isso, depois de viver uma vida desse jeito, como assim? Mas é assim que a graça faz mesmo, meus irmãos. Para que ninguém possa se gloriar, para que ninguém possa dizer diante de Deus e bater no peito: eu fiz por merecer. A graça alcança é pecadores mesmo, defeituosos, aleijados, incompetentes, sem condição de se locomover por si mesmo para se achegar ao rei. Ziba entende que o aleijado não deve ou não está à altura do rei. A segunda característica da graça que procura o perdido é que ela triunfa sobre a tragédia. ela triunfa sobre a tragédia. Eu chamo a sua atenção para o versículo de número 3 até o versículo de número 8, e que nós vamos percebendo, portanto, dentro desses versículos, ou nesses versículos, que a condição na qual se encontrava Mefibosete, ele não poderia alterar as suas próprias condições ou a sua situação. Ele não poderia mudar aquele contexto, nem da sua existência, nem do lugar onde ele estava. Se um ser humano, digamos, permita-me usar essa expressão, normal, entre aspas, já tem dificuldades de construir a sua própria história, digamos assim, quanto mais alguém que se tornou um paralítico, que tem dificuldades para se locomover, que não tem mais forças nas pernas, que talvez precise se arrastar no chão com as pernas e o bumbum empoeirado, que tem que se agachar com dificuldades porque não tinha os mesmos recursos que nós temos. Ele, portanto, ele se encontra numa situação que só a graça de Deus pode alterar a sua condição de descaso por parte dos outros e da percepção que ele tinha de si mesmo. Porque o que nós vemos aqui, meus irmãos, que a tragédia que acontece, ou as tragédias que acontecem com os seres humanos, ela não deixa cicatrizes apenas na pele, não, nos músculos, não traz fraturas apenas para os ossos. As tragédias podem afetar e trazer cicatrizes para a alma, trazer traumas terríveis para os seres humanos. Mas quando a graça chega, quando a voz da graça sai à procura de alguém carente e necessitado, a possibilidade de alterar tudo existe de modo factível. E aqui nós vamos perceber, portanto, que essa graça de Deus que triunfa sobre a nossa miséria, e nós podemos ver isso nos significados do lugar onde Mefibosete se encontra, no significado do seu nome, e tanto na condição física na qual ele se encontra. Vejamos, portanto, o lugar. Diz o texto aí no versículo 5: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. O que significa Lodebar? Lodebar significa lugar árido, lugar sem vida, lugar sem esperança, lugar onde não se vê flores, lugar onde se olha e vê torrões. A perspectiva, portanto, da vida de Mefibosete, depois dos 5 anos, é esse tipo de tragédia. Olha para o cenário e não vê nenhuma possibilidade de mudança. Depois, o que significa o nome de Mefibosete? Significa vergonha destruidora. Este homem olha para as suas pernas e ele tem vergonha de si mesmo. As pessoas chamam-lhe pelo nome e o que vem é o significado. Mefibosete, ele lembra-se que o seu nome o faz lembrar de que há uma vergonha que o destrói. Fisicamente, não. Emocionalmente. Ele vai morrendo. Ele vai perdendo o encanto. Não há brilhos nos olhos. Mas ele olha para a sua condição física e ele percebe que ele é diferente. Talvez os meninos da sua idade naquela região fizeram muitas brincadeiras, muitas piadas com ele, porque os homens são impiedosos. Fizeram muitos gracejos, muitas zombarias, e ali está ele nesse contexto difícil que vai o oprimindo cada vez mais. Mas a graça de Deus também, como se ela não alterasse apenas esse contexto histórico e da existência deste homem, a graça triunfa também sobre os traumas. Esse homem tem pelo menos 3 traumas que o afetam ou que o afetaram de modo direto. Ele tem trauma existencial. Se nós olhamos para o versículo de número 4 e versículo de número 5, para a descrição do lugar e da condição que ele se encontra, Isso mostra qual era a condição existencial dele. Mas além disso, ele tem um trauma emocional. Veja comigo o versículo 6 e 7. Diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. O maior drama, ou um dos maiores dramas dele, sabe qual era? O medo. Vivendo por mais de 15 anos, ou cerca de quase 20 anos, escondido, qual era o maior medo dele? Ser descoberto pelo rei. E agora chega alguém na casa dele e diz: estou aqui a mando do rei. O rei mandou buscá-lo. E ele é carregado, e é levado e colocado diante do rei. E ao fazê-lo, Davi consegue discernir o espanto da sua face, o medo que o rodeia e que o assombra. E a primeira coisa que Davi fala não é da restituição dos bens. A primeira coisa que Davi faz é acalmar a alma dele: não temas. A coisa principal era trazer quietude para uma alma aflita, desassossegada, angustiada, assaltada pelo medo, vivendo sob o pavor do medo por mais de 20 anos. Dormir para este homem era uma tragédia, era uma insônia que o assaltava noite após noite, e agora ele está diante do rei. Mas ao estar diante do rei, a voz da graça de Deus alcança os seus ouvidos, aquieta o seu coração e diz: não temas. Sabe por que não temas? Porque usarei de bondade para contigo. Você não tem mais por que temer, Mefibosete. É um novo capítulo da sua história, é a cura da sua alma. Talvez você veio aqui nessa noite e você tenha os seus traumas, traumas da infância, traumas de diversa natureza, traumas que acontecem com gente. Com gente que tem intelecto, com gente que tem emoção, com gente que tem vontade. Pessoas que ficam doentes emocionalmente, é verdade, ficam. Mas essas pessoas também são alvas da graça e podem ser curadas. Curadas pela voz do rei, pela palavra do rei, pela mensagem do evangelho. Mas nós vemos também que este homem tem um trauma, que eu estou chamando aqui de um trauma preconceitual, dele mesmo, das coisas que ele sofreu, das coisas que ele experimentou, e ele não percebe mais a sua dignidade enquanto ser humano. Vejam vocês o versículo 8: então se inclinou, mesmo depois da voz do rei, ele diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Essa expressão é uma expressão para mostrar o quanto ele se via indigno do favor do rei. Porque, irmãos, vocês vão de concordar comigo que um cão vivo serve para alguma coisa. Agora, um cão morto não serve para nada. Como assim, rei, que o senhor olhou para mim sendo eu um cão morto? Davi não entra nessa discussão. E sabe, meus irmãos, permitam-me repartir com vocês aqui esse negócio de viver sozinho, de viver na solidão, esse negócio de viver no mato, esse negócio de viver escondido por diversas naturezas e razões, mata, atrofia a compreensão de quem nós somos e da nossa própria origem que tem em Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais sozinho você fica, quanto mais distante você fica de convívio de pessoas, e quanto mais amedrontado você fica e deseja ficar escondido, mais você perde a compreensão de quem você é e de qual é a sua origem. E quando isso acontece, chega um momento da existência que a pessoa começa a pensar que ela é animal sem valor. Sabe por quê? Porque viver sozinho, e viver com medo, e viver na escuridão, faz com que você perde a possibilidade de olhar nos olhos dos outros, de ver o sorriso dos outros, de poder ser tocado pelos outros, de poder ser abraçado pelos outros. Há quanto tempo este homem, embora ele tenha filho, mas há quanto tempo ele vive à margem da sociedade? Há quanto tempo ele experimenta uma segregação? Portanto, ele não consegue se ver a partir da ótica em que ressalta a dignidade do ser humano, que é ser criado à imagem de Deus. E quando isso acontece, nós estamos à beira de um colapso, de uma perdição eterna, que nada pode nos livrar deste buraco negro, escuro. Sabe onde nós encontramos a nossa dignidade? Não são nos movimentos sociais, muito embora, em alguma medida, com reivindicações que são justas e legítimas, tem também o seu valor. Mas a dignidade humana está no fato de que nós nos voltamos à origem de quem nós somos, de quem nos criou. Certa feita, o salmista, está escrito no Salmo 8, ele num estágio e num período de contemplação. E ele então olha para os céus, e está escrito no Salmo: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que tu criaste. E aí ele faz duas perguntas: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Claro, este salmo ele tem como que uma espécie de dobradiça, né? Ele aponta para o passado, voltando lá para a criação, e depois ele aponta também para o futuro, para o aspecto escatológico, porque ele é aplicado também ao Senhor Jesus Cristo. Mas dentro desse contexto que o homem olha para a criação, olha para a grandeza, o tamanho da lua, o seu fulgor, a sua pompa, as estrelas, os sols, ou os céus estrelados, e quando ele contempla aquilo, essa grandeza, o que ele se sente? Como ele se sente? Diminuído. Pequeno. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Que valor tem o homem diante disso tudo que é maior do que nós? Diante disso tudo que é mais alto do que nós, que tem mais brilho do que nós, onde está a dignidade humana? Aí de repente o salmo para, como que numa interrupção e no contraste, fala assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio, puseste sob o seu domínio bois, ovelhas, gados e aves e peixes. Mas quando há distanciamento, quando não se consegue olhar para a nossa origem, nós nos perdemos. Você sabe por que nós nos degladiamos? Você sabe por que nós nos ofendemos? Você sabe por que nós dirigimos palavras ríspidas aos outros? Porque perdemos a compreensão de que o outro foi criado à imagem de Deus. Porque quando eu compreendo que o outro foi criado à imagem de Deus, mesmo aquele que está na sarjeta, o meu trato, o meu comportamento muda. Mas quando isso se perde, mesmo diante da contemplação da graça, o sujeito se vê diminuído, se vê animal, animal morto, animal sem vida. Mas é aqui que a graça vai revertendo esses traumas, essas coisas que adoecem, essas coisas que deixam as emoções fragilizadas. Gente que é assaltada por insônia, gente que não consegue perceber o real contentamento na graça que vem. E aqui nós vamos para a terceira característica, portanto, da graça de Deus. A graça que procura o perdido é a graça que concede privilégios. Concede privilégios. Nós vemos aí, meus irmãos, que no versículo 1, nós vemos este homem fazendo a pergunta: por que quer conceder graça? Nós vemos isso, esse modo dele trabalhar, no versículo 5, quando ele fala que essa manifestação da graça que ele tem para conceder, e no versículo 5 também, nós vemos que Davi demonstra essa ação da graça de Deus no exercício da sua autoridade e do seu reinado. Como assim, pastor? O que eu quero que você perceba é que aqui nós temos o primeiro privilégio, o privilégio de ser buscado, o privilégio de ser carregado, quando a Mefibosete não tinha condição de, por si mesmo, de se locomover de Lodebar até ao palácio do rei. Ele é aleijado de ambos os pés, ele não tem como ir andando. E aqui diz o texto que nós vemos, portanto, que a graça que procura é a graça que se encarrega de ir lá onde o pecador está para alcançá-lo e apanhá-lo e trazê-lo. Porque diz aqui o texto, então mandou o rei Davi trazê-lo. É assim, meus irmãos, sempre foi assim e sempre será assim. É Deus que vai e pega, é Deus que alcança, é Deus que na força do seu próprio poder apanha o pecador que não tem condição de dar nenhum passo sequer em direção a Deus, para que ele seja trazido e colocado no lugar exato, diante da pessoa certa, para receber o tão esperado e o tão necessário privilégio de contemplação de graça. É a graça concedendo privilégio. É a graça tirando o aleijado lá de Lodebar, do lugar sem vida, para trazê-lo ao palácio diante do rei. É a graça também que nós vemos nesse texto, que aqui a iniciativa de Davi, depois desses anos todos, da recordação de uma aliança que ele tinha feito com Jônatas, filho de Saul. Eles eram amicíssimos. Eles haviam se comprometido que iriam cuidar uns dos outros, mas ainda que, dentro dessa analogia, tirando um princípio, nós vamos perceber que a graça com a qual nós somos contemplados por Deus nos é concedida numa outra pessoa. É por Jesus Cristo que Deus manifesta a sua graça salvadora, educando-nos e transformando o nosso coração. É em Cristo. É em Cristo que você é contemplado, é em Cristo que você é abraçado, é em Cristo que você é reconciliado, é em Cristo que você é justificado, é em Cristo que você recebe o passaporte para ir para o céu. É em Cristo, toda a bondade, toda a graça, todos os privilégios que temos se concretizam em Cristo. É em Cristo, fora de Cristo não há nada que podemos ou que possamos receber. Todos os nossos privilégios vêm a partir de Cristo e se manifestam em Cristo Jesus. Mas ainda nós temos aqui o privilégio da comunhão, o privilégio do banquete, o privilégio da mesa. Vejam aí nos versículos 7, 10, 11 e 13, quando aparece a expressão, versículo 7 no finalzinho, diz assim, ó, depois de Davi se dirigir a palavra a ele, dizendo para que ele não temas, que ele vai manifestar a bondade, Davi diz assim, e tu comerás pão sempre, sempre à minha mesa. Onde ele vivia, irmãos? Onde é que ele vivia? Não é pergunta retórica, não. Acorda aí, por favor. Está com a Bíblia aberta aí, crente? Ele vivia em? O que é que significa? Lugar árido, deserto, sem vida. Agora o rei diz assim, não tenha medo não, vou manifestar bondade, vou devolver todas as propriedades do seu avô para você. E tem um detalhe, como se não bastasse as propriedades que serão devolvidas, você vai comer na mesa comigo. Você vai beber do meu vinho, você vai beber da minha bebida. Você vai comer daquilo que eu como, meus filhos comem, meus príncipes, as princesas, a partir de hoje é na minha mesa. Porque a graça, quando alcança, com quantos defeitos permanecem, ele continuou sendo aleijado. Mas a graça não nos retira jamais aquilo que Cristo conquistou para nós de uma vez por todas. Vai comer para sempre na minha mesa. Todo dia! ainda o privilégio do status. Davi chega a dizer, ah, no versículo de número 11, como um dos meus filhos, ou como um dos filhos do rei. Que privilégio. De alguém que tantos anos viveu distante, que tantos anos não podia usufruir de convívio, agora vai usufruir do convívio com a pessoa mais importante de Israel. Com aquele que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que todos os privilégios estão sendo conferidos como que fazendo alusão àquilo que nós experimentaríamos de um modo mais pujante, mais glorioso, mais vigoroso. E aqui eu quero ler o que Charles Swindon diz sobre este tempo, ou imaginando esta cena, que se encontra num livro dele chamado Despertar da Graça, talvez um dos melhores que eu já li sobre esse tema. Abre aspas, Charles Swindon diz assim: imagine uma cena típica vários anos mais tarde. A sineta do jantar soa pelo Palácio Real. Davi chega e se assenta à cabeceira da mesa. Então aparece o príncipe Aminon, o esperto Aminon e astucioso Aminon, e se assenta à mesa também. A linda princesa Tamar se achega e também se junta ao rei e ao príncipe Aminon. Logo a seguir, sai da biblioteca Salomão, homem sábio, jovem, vigoroso, inteligente. Depois vem Absalão, com seus cabelos compridos, lindo, com um porte físico invejável, como aqueles meninos malhados e sarados de academia, né? E ele adenta e chama a atenção e se assenta também à mesa. E Charles Swindon diz: naquele dia também foi convidado o comandante Joabe, com a sua pele bronzeada, forte, guerreiro, vencedor, e se assenta à mesa. De repente, um silêncio. Todos estão aguardando. E de repente se ouvem, então, as batidas surdas das muletas. Toque, toque, toque. Enquanto Mefibosete, desajeitadamente, procura seu lugar à mesa, escorrega-se ao assento, a toalha cobre os seus pés defeituosos. E então Charles Swindon pergunta: será que Mefibosete compreendia o que é graça? Será que ele entendeu o que era bondade de Deus? Será que você entende o que é bondade de Deus? Será que você tem experimentado a bondade de Deus a despeito do que você era, a despeito do que você fez, a despeito do que você pensa, a despeito dos seus traumas? Será que você tem experimentado essa graça de Deus que vem de um modo inesperado, que vem de um modo surpreendente, que vem de um modo transformador, alterando as condições e alterando, sobretudo, o nosso próprio coração, mudando a nossa mente, o nosso modo de enxergar as coisas e a nossa relação com Deus? Será que você tem compreendido a graça? Em Cristo, Deus continua ecoando a sua voz. Existe alguém ainda para que eu possa conceder bondade? Há mais de dois mil anos da história da era cristã, o filho de Davi se manifestou como a encarnação da graça de Deus. E tendo-se encarnado, cheio de graça e de verdade, desde então, o descendente de Davi, com a sua voz poderosa e ao mesmo tempo amorosa, tem chamado homens mentirosos, prostitutas, ladrões, filhos desobedientes, adúlteros, para que venham e recebam a bondade de Deus. Indiferente do que fizeram, do que foram, de como se viam, ainda hoje Jesus Cristo ecoa dizendo: existe alguém? Existe alguém nessa noite aqui que precisa da bondade de Deus? Existe alguém que entrou aqui nessa noite que está vivendo com medo? Que precisa de graça, que precisa de cura, que precisa de reconciliação? Existe alguém? Se existe alguém, Jesus Cristo está aqui nessa noite para lhe conceder o que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. Você precisa da graça. Falei igual mineiro agora, né? Você precisa da graça. Existe alguém? Quem sabe? Por meio do hino que nós vamos cantar agora: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Vandir, levante-se do seu lugar, Vandir.